O sol estava irradiando. O tempo passou devagar. O sol irradiava nas alturas. Abaixo, a perspectiva era minúscula. Abaixo, o rearranjo e a evolução. O tempo passou devagar e as orações de e para sua fé surgiram como gritos suaves. O sol irradiava nas alturas. Seu fogo, embora distante, Deus removeu a vida. Abaixo, nas laterais, de cabeça, multidões. Abaixo, nas laterais, de cabeça, é predado se por la garganta engolir. O tempo passou devagar e o cio começou a fechar. Agora o cio era melancólico. Não demorou muito para que o choro dele fosse molado. Não demorou muito para que a torrente fizesse o mesmo. O tempo passou devagar e as orações de e para sua fé surgiram como gritos suaves. O sol irradiava nas alturas. Seu fogo, embora distante, deu e removeu a vida. O cavaleiro.